Bueno, ahora en la feria de la mía continuamos con Radio Mestiza. Y en uno que otro ratito vamos a, pues empezamos como también a dar emisión por Radio Libre o Anillo Sur, Radio Barsol de la Redada. Fazer o silêncio e vamos mandar brasa. Vivo bem, cê sabe que eu não sou mais moleque. Que é pra esquecer os amigos, bitch. Que é pra achar o bom, que é pra pôr no repeat. Cercar de que é do bem pra que o mal evite. A gente sempre quis o topo, mas essência é street. Muito mais que umas minas, snapbacks, skinny jeans, tênis caro e dinheiro pro back. Eu não vou nas amizades com a dólar da vintém. Me deram a insanidade de Kurt Cobain. E assim a gente constrói a nossa trilha sonora. Que marcou o nosso passado, é passado a partir de agora. Eu chamo o Speed pra assustar o cheque. Bota um verdinho pra agradar os moleques. O mundo inteiro já ouviu na sua voz. O rap é foda e já fez muito por nós. É D2, D2, D2, a sigla que vem no tag. Não sei se sigo rap é o rap e aquele tag. É D2, D2, a sigla que vem no tag. Não sei se sigo rap é o rap e aquele tag. Mais de mil packs, mais de mil caps. Mais de mil kicks portando de leque. Mais de mil beats querendo meus cheques. Mais de mil beats querendo meus raps. No pulso Rolex, admiro o artigo caro. E agora que tenho, não vou mudar o que falo. Elevaram o nível do jogo, mudaram o espaço. O lobby de alguns levou o fracasso de vários. Só mais um copo vazio, casaco de frio, olhar distante eu trago. Penso no frio porque eu crio e por instante eu paro. Penso por que eu falo, penso por que eu calo. Palavra preta é perigoso, igual fogo cruzado. Chapa, faço disso meu ritual. A caixa é o fogo, jogos amigos e o matinal. Perigo é ser mais iludido que normal. Viagem no traço, passo, compasso, é só o final. Speed Freak estava certo, eu só vou rir quando eu quiser. Quiser, quiser, quiser. Speed Freak estava certo, eu só vou rir quando eu quiser. Porque eu vou rir quando eu quiser. É D2, D2, a sigla que vem no tag. Tag, tag, tag. Não sei se sigo rap é o rap e aquele serve. É D2, ¡Gracias! Thank you. I'm gonna I'm gonna make you understand.